depositará, clamar a Deus um sentimento de conforto. Toma o meu coração, em paz eu dormirei, em paz descansarei. Alegre em ti, Senhor.